Ha! Corte de rima no ato. 2006, 9mm o fato. Nosso direito é esse, favela. Um direito de resposta pra quem impôs e criou. Vai! Agora toma, otário, vê se fica mais ligeiro. Porque o bonde dos loucos tá vindo no acelero. Então se fica na frente, ainda espaço tá por cima. Nosso direito é esse, tamo nativa, afirma. Vê se fica mais a pampa, vê se ouvi o meu som. Porque já tô mil dias na correria, trutão. Meu arsenal tá pesado, meus aliados alado. Já tamo bem preparado pro arrebento e fim. Sistemos boys, polícia, conversinha fiada. Os maloqueiros que atrasa o movimento na área. Prepara a pólvora, truta, prepara o estopim. Prepara as flores, as rosas, prepara o povo, enfim. Essa é a nossa resposta, direta e reta na mira. Pra quem quer ver humilhada a nossa periferia. E não vai ser muito fácil acabar com todos os malacos. Porque é igual um enxame. Reprodução é bem rápido. Nosso exército é esse, de calça larga e um jaco. Forte de rima no braço, cabelo black ou raspado. É bem mais fácil falar que aqui só nasce ladrão. Mas a atitude que temos não é lembrada, cuzão. Porque ladrão que é ladrão, só puxa o cano na ação. É lá em Brasília que fica o assalto comensalão. A minha revolta é com os bicos que pensa que somos gringos. Fazendo rap por moda, pra mim isso tudo é ridículo. No interior a ZO, sistema trema chora. 9mm império, direito de resposta. Do interior a ZO, sistema trema chora. 9mm império, direito de resposta. Quem vem lá carregando esse bonde? Acha poeta louco, da onde o sol esconde. A ave migratória SP Jaraguá. 9mm no peito, aqui tem pra trocar. Toquitô, toquitô. Tá que tá. 9mm. Oh, império, oh, oh. Direito de resposta, nego, eu vou que vou. Se apresentando, oh, oh. Aqui estou, oh, oh. No batalhão do rap me alistei, pelo amor. Sou preto, sou mano. Sou direito de resposta do latino-americano. O falso profeta do rap é que maluco se joga no trem. Não se vende pelas 11, pelas notas de 100. Então, shh, ha, não vou silenciar, benevolente até o limite. Agora vou disparar, não vou me calar. O sangue que transborda na periferia. A menina dos olhos, a galinha dos ovos de ouro da burguesia. O bruxo da PT, o monstro da HK. O reflexo do espelho do congresso do lado de lá. O que o governo não faz, o crime faz. Politicamente, corretamente demais. É o reality show então, esse é real, hein. Maior fábrica de monstro do sistema global. Não vou me calar. Diferença social. Sigo como Deus quer, não como o diabo gosta. Atenciosamente, direito de resposta. Interior a ZO, sistema trema chora. 9mm império, direito de resposta. Interior a ZO, sistema trema chora. 9mm império, direito de resposta. www.orkut.com, o acesso direto pra declamar do meu som. Cria comunidade pra humilhar o rap. Essa bala de 9 vai vir via satélite. Lá na quebrada, mó pique bandidão. Em casa bate na mulher, se ilude com televisão. Meu respeito é no peito, vou na fé, não na sorte. Meu destino nos separou, uma vaga no Big Brother. Aprendi com proceder no passo a passo construta. E o exército aqui é forte, do cativeiro pra rua. Sem dó nem piedade, com as vítimas ajoelhadas. Em defesa do povo, pra topar qualquer parada. Mano, o que é aquilo? É a multidão na rua. Aquilo pegando fogo, explodiram as viaturas. Então tô moscando como nessa revolução. Do morro pro asfalto, dos barracos pras mansão. Pela tiazinha suada que esfregava teu chão. Essa é sua resposta a toda essa humilhação. O que brecou o gatilho foi o pensamento em Deus. Afinal, sua lágrima nunca me comoveu. Pois o ódio implantado nunca foi a favor do mal. Tô com a defesa na cinta pra apresentar o tribunal. Cê lembra bem dos pobres que um dia cê desprezou. É o mesmo que invadiu, é o mesmo que dominou. No interior a ZO, sistema trema chora. 9mm império, direito de resposta. No interior a ZO, sistema trema chora. 9mm império, direito de resposta. No interior a ZO, sistema trema chora. 9mm império, direito de resposta. No interior a ZO, sistema trema chora. 9mm império, direito de resposta.